entra no ouvido, mas não sai no outro. Fica na mente e no peito a dor, no desgosto de não ter voltado. Dói, mas ainda sabe que ela tá com um novo namorado. Tenta arranjar outro amor, tenta superar, tenta preencher o vazio que ela deixou, mas tá complicado. Já tentei várias vezes, mas toda deu errado. Eu tô fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca pensa pouco com a tua pensando na ex? Quem nunca pensa pouco com a tua pensando na ex? Eu tô fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca pensa pouco com a tua pensando na ex? E nunca fez amor com a tua pensando na ex. É impossível que só eu por isso passei. Entra no ouvido, mas não sai no outro. Fica na mente e no peito a dor do desgosto de não ter voltado. Dói, mas ainda sabe que ela tá com um novo namorado. Tenta arranjar outro amor, tenta superar, tenta preencher o vazio que ela deixou, mas tá complicado. Já tentei várias vezes, mas toda deu errado. Eu tô fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Eu tô fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Eu tô fazendo uma coisa que todo mundo já fez. Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? Quem nunca fez amor com a tua pensando na ex? É impossível que só eu por isso passei. Foi só fechar os olhos que imaginei. Só imaginei. Melodia Samples, o Moral de Valença, Bahia.